o sonho mais lindo que alguém pode sonhar. Sem que o nosso amor vai estar junto amanhã, já não aguento esperar. Quando estiver bem na frente dos meus olhos, vou fazer o tempo parar. Todos aqui dizem que estou louco. Amor. E você que ensinou e me mostrou o que é o amor. Todos aqui dizem que estou louco. Eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. I'm right here to say I am crazy. And it was you, and it was you who taught me and showed me what is love. Todos aqui dizem que estou louco. Eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. E me mostrou o que é o amor. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Rádio Nova FM Caxias Maranhão, exibindo nosso programa. Viajando mais alguns quilômetros, chegaremos a Timon. Timon é a última cidade do Maranhão, chegando a Teresina, né? Timon, a Lidiana Araújo, Francisco, a todos vocês, muito obrigado, viu? Atravessamos a ponte e chegamos a Teresina, onde nós temos a Rádio Clube FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês aí de Teresina, de toda a região, viu? Muito obrigado pelo carinho. Vamos até Bahia, Rosilene, em Roda Velha, Bahia, Thaliane Rocha, a todos vocês, muito obrigado, viu? Aos amigos da Rádio Destaque FM, em Roda Velha, Bahia. Em Vanderlei, nós temos a Rádio Vanderlei FM, Oliveira dos Brejinhos, Dom Basílio, Rádio Tropicalente FM, Oliveira dos Brejinhos, Rádio Cristal FM, em Santa Rita de Cássia, Rádio Atividade, né? O Dailton Comunicador, recebam nosso abraço, todos vocês aí, viu? Em Ribeiro do Pombal, Rádio Canabrava FM, Lulu Bahia, todos da equipe, nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Luiz Eduardo Magalhães, em Adustina, o Renilson de Jesus, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Renilson de Jesus, todos os nossos amigos aí de Adustina, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Marcos e Beluti cantam com a participação de Wesley Safadão, aquele 1%. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Você é vagabundo, mas aquele por cê é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele por cê é vagabundo, mas aquele por cê é vagabundo, safado e elas gostam. Puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do

gente pendurará. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber que a gente pendurará. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber, o melhor mesmo é você casar. Mundo Sertanejo. Muito bem, ouvimos aí o novo sucesso do Paulo Terra, né? Boa pra dançar, a onda é ficar. Paulo Terra, um grande artista de São Paulo pro Brasil inteiro, meu amigo, me dá a maior força lá em São Paulo também, né? Um abraço, a gente tem que ter essa parceria, um ajudando o outro, né? O nosso programa Mundo Sertanejo está aberto a todos os nossos artistas do Brasil inteiro que queiram divulgar os seus trabalhos, viu? Pode enviar as músicas por e-mail do Diego Valadares, diegos.valadares@gmail.com. E de acordo com a nossa direção geral, né, direção artística aqui da nossa central de produção, a gente vai tocar as suas músicas com muito prazer, viu? Com certeza. Um abraço, meu amigo Pedro Alvarenga, em Alvarenga, Minas Gerais, Rádio Floresta FM, exibindo o nosso programa. Um abraço aí ao Apolinário, todos da equipe, viu? Também tocando as músicas do Diego Valadares. Muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Oscar Oliveira, em Tocantinópolis, né? Ele ouve nosso programa pela Rádio São Francisco FM de Porto Franco, no Maranhão. Um abraço, muito obrigado, viu? O Cícero Júlio, em Zedoca, no Maranhão, Rádio Difusora FM. Muito obrigado a todos vocês de Zedoca, de Coelho Neto, em Vitorino Freire, Rádio Estúdio FM, exibindo nosso programa em Vitorino Freire, no Maranhão. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Vamos de música. Henrique e Diego cantam Suíte 14. Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver que sem outra vida é tão sem graça. Agora tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira uma só noite sobremesa. Valeu, Campo Grande! Pra fechar o ano, Henrique Diego, MC Guimê! É, de sobremesa, cê vem curtindo, mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois, um quatro caminho. Vou te mansinho, veja. Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com um olhar. Contigo até me prestou direito de viajar. Briga, separa, quebra. E volta a ver que sem uma outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu sou imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois te amando e a lua por testemunha. Um jantar luz de vela, champanhe com cereja. Henrique Diego, MC Guimê, janta luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Valeu pelo carinho. A vida inteira o nosso amor de sobremesa. Hora, mas é sensível como um vidro. Se emociona com nós, se amando em uma hidro. Vem como o brilho da estrela que brilha. Da ilha é particular, você merece o melhor. Então vem aqui buscar. Fechou!

bichão em pensamento. Cê sabe eu vou agora. Muito bem, ouvimos aí o novo sucesso dessa dupla que o Brasil ama, Jorge Mateus, Pergunta Boba. A Franciele Alves em São João do Paraíso, Minas Gerais, ligada na Paraíso FM. Beijo pra vocês aí, muito obrigado, viu? Nosso fã-clube aí comandando aí os sucessos do Diego Valadares, né? Vamos em frente, Gustavo Lima canta Fui Fiel. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, um abraço, meu amigo cantor, compositor Zé Lucas, em Santo Luzia do Paruá. Um abraço, viu? Muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho. Alisson Luiz, comunicador, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, muito obrigado, viu? O Alisson Luiz, grande comunicador de Vicente do Sul, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, viu? É, em Lavras, nós temos a Rádio Lavras FM, Catarina Ferraz, todos vocês, muito obrigado, viu? Em Pelotas, Rádio Amizade FM, Leandro Galger, todos vocês, viu? Barbaridade, tio. Rio Grande do Sul também ouve Mundo Sertanejo. Ficamos por aqui. Rafael Silva encerra o programa cantando seu grande sucesso, Sobrenatural. Um abraço a todos. Tchau, Brasil. Mundo Sertanejo. Sei que eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença